Meu avô veio de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Águas Claras, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. O Baju Sara, rainha de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Itapuranga, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Tamandaré, rainha de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Inquecaitumba, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. No Jupira, rainha de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Tupinambá, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Andaraí, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Jaquiaci, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Seu boiadeiro, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Rei das ervas, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Guarani, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Mané boiadeiro, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Laje Grande, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Cabocoeru, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Sultão das Matas, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Rei de Congo, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Pena Branca, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Serra Dourada, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Chuquim boiadeiro, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Rei do Sererê, rei do Sererê. Cambaranguache, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar. Rei do Sererê, rei do Sererê. Meu avô, rei de Visaura, centro em Moara, mandou lhe chamar.